363. Gente, dá presente, Alfa Romeo 363. Dá presente, Alfa Romeo 363, voo no 354. Não, Bom, 228, torre 118, decimal 95. Boa noite. Bom, 354, chama em Recife, frequência 2545, alterno 2685. 2545, 2685. Ativo. 228, boa noite. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gol 1228, tráfego aos estados, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Recordo no zero, gol 1228. Salvador, gol 1170 para o posto de estacionamento. Gol 1170, portão 7, autorizado, chame táxi. Autorizado, portão 7, chamarei táxi, gol 1170. 1228 no solo Azuno 9, libere direita, solo 121, decimal 9. 219, boa noite. Boa. Boa noite, no 1228, livrão. Bruno 228, ingresse na Alfa e mantenha a posição em São Juliette. Alfa em São Juliette. 2228. 366, 2500 pés, ajuste no 04, autorizado Renato, 4062. 4062. Táxi, voo 1170 com 62 a bordo, 420, alterna Fortaleza. Por 1170 autorizado táxi, já pode principal daqui para Índia, ponto de espera da pista no 01118, versão 95, que legal no 014. Autorizado táxi, via Pátio, Índia, ponto de espera 18900, 014 agora, voo 1170. Alfa Juliette, voo 1228. Após a passagem de companhia, ingresso portão 7. Após a companhia, portão 7, 228. Salvador, gol 1170, ponte espera da 10, pronto. Gol 1170, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 120 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar da 10, gol 1170. Terminal RNAV 10, azul 4062. Atente, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, azul 4062. Salvador, boa noite, azul 4062, sinal 8 milhas. Azul 4062, boa noite, tráfego já avistado, informo o Boeing da Gol iniciando rolagem pistão no zero. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Sente aproximando 4062. Gol 1170 decolado aos 27, controle agora 120 decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa noite. Azul 4062, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado pouso pistão no zero, azul 4062. 70 na boca de pago, 1170. Gol 1170, sub mantenha nível 350, apoio de Zipar. 350 vai completar a esquerda de Bagô, 1170. Do 4062 no solo aos 29, libere direita, solo 121 no decimal 9. 219, azul 4062, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4062, livrando o dia, próximo. Azul 4062, Alfa, Kilo, parte 3. 4 3, contigo, posição. É, remota 4 Romeu. 4 Romeu, 4 0 6. O 970, chame Recife 2545, alterno 2685. 2545, 2085, voo 1170, boa noite. Salvador, muito boa noite, passando 2224, transfere essa informação, Tchelle. 2224, acende a identificação, vou entrou da posição ITAP, desce para nível 050. Está presente ITAP, identificou, descendo para o 050, passando do 2224. Eu passaria 2224, você tem 1520 que ele presta informações? Formel término de desvio, passaria 2224, você iniciou a descida para o 050? Negativo, isso eu passaria 2224. Controle, eu passaria 2224. Possibilidade, se ele só está presente, vá na proa do Serra, Vitor 366? Autorizado, desça para 2510, ajuste no 094, reporte na final. Autorizado, Serra, Vitor 366, descendo para 2500 pés. Pode confirmar apenas o ajuste? A 014. 014, reportará na final, passaria 2224. Portugal 2512, pass push and start up 1011. Portugal 2512, clear to push back, contact vertex. Clear for push and start to call vertex, Portugal 2512. Controle passarela 2224, solicita um desvio à esquerda de 10 graus devido a informações, aproximadamente 4 milhas. Entre o desvio, reporte passando pela rede 366, estabilizado no sinal, passarela 2224. Autoridade de desvios, reportando na proa do Serra Vitor 366, reportar estabilizado 2224. Presente voo no Serra Vitor 366, passarela 2224. Por trás estabilizado. Passou Serra Vitor 366, estabilizado no final do procedimento a 10, está visual com o campo, passarela 2224. Passarela 2224, seletor de frequência 118, decimal 95. Vai chamar a torre 11895, passarela 2224, com expediente. Holding point, runway 10, 118, 905, CNH 1014. Passarela 2224, boa noite. Tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero. vento 120 graus, 07 nós. Autorizando o pouso na 10, passarela 2224. Então, eu poderia confirmar o vento para 2224? 120 graus, 07 nós. Grato, passadeiro. Portugal 2512, boa noite. Portugal 2512, boa noite. Clear line up and maintain runway 10. Clear line up and maintain runway 10, Portugal 2512. Saída 2224 no solo 54, libere direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Primeira direita, 219, passarela 2224, boa. Rondon passando 2224, Silvano, você escuta? Máximo 2. Pode confirmar para o 2224? Confirmo, Alfa, Juliette, remoto 1-2. Alfa, Juliette, remoto 1-2, 2224. Portugal 2512, cleared for takeoff. Runway 10, the wind is 120 degrees, 05 knots. Clear takeoff runway 10, airport call 2512. Air Portugal 2512 airborne at 57, so we look departure 120.8. Have a nice flight, sir. 120.8, goodbye, Air Portugal 2512. Control, Portugal 2512, boa noite, climbing on Momo departure. Portugal 2512, radar contact from the park, climb flight level 350 via Momo departure. Boa noite. Climb flight level 350 via Momo departure. Portugal 2512, possible we request, proceed direct Gabit. Maintain departure, stand by. Maintain departure, Portugal 2512. Portugal 2512, clear direct to Gebit. Clear direct to Gebit, Portugal 2512. Portugal 2512, contact Recife Center, 125 decimal 45, Sanego 126 decimal 85. 12545, Sanego 126 decimal 85, airport dollar 2512. Okay.